Apocalipse de Jesus, o Cristo de Deus, para os simples de coração. Capítulo 15, os sete flagelos. Versículo 1, já lemos, já comentamos, mas vou repetir. Alguém cansado aí? Não! E não adianta ficar cansado agora, vocês têm que criar muita energia espiritual. O que vocês vão passar, nós todos, humanidade, é tão grave que Jesus disse que não se repetirá jamais. Vocês são um pugilo de gente, de olhos e coração aberto às coisas espirituais. Nós estamos aqui no rádio e na televisão mandando a mensagem. E escrevendo sobre ela. Vi no céu outro sinal grande e admirável. Sete anjos que tinham os sete últimos flagelos, pois com estes se consumou a cólera de Deus. Jesus nosso Senhor, alguém pode exclamar. Vai se consumar a cólera de Deus? Com sete últimos flagelos, depois de tanta coisa, e selos, e trombetas. Então, para o final, deve ser uma operação cirúrgica, traumática. E é mesmo. Mas como Jesus diz no Evangelho que não nos deixará órfãos e que estará conosco todos os dias até o fim dos tempos, Ele assim o fará. Porque Jesus é daquele tempo em que um fio de barba valia como palavra. Nós aqui damos um exemplo na LBV. É vaidade, não, é verdade, deve ser dita. Onde existe um documento assinado entre Zarur e Paiva Neto, em que Paiva prometesse a Zarur cumprir as suas promessas? Algum lugar do mundo isso escrito? Não. Não há. Mas se é honroso respeitar a presença do amigo, muito mais glorioso é respeitar a ausência. É que eu espero dos jovens da LBV, dos Legionários de Deus, enquanto estiver viajando, ou quando tiver que fazer aquela viagem, de que não mais se volta com esse corpo, se volta com outro corpo. A lição que eu terei deixado é esta. Honra é honra, palavra é palavra, amizade é amizade. Que não está assinado no papel, está assinado no espírito. E é isto que vale. Por isso que ele disse, na presença de muita gente, eu dou um papel em branco assinado ao Paiva e vou para casa descansado. Quando Alziro Zaru faleceu, o que, que ele fez? Ele não me deu um papel, aliás, não deu um, deu vários papéis em branco. Me deu livros inteiros em branco para que eu preenchesse. Podem ter certeza que o espírito dele está descansado. Que nós estamos com vocês cumprindo as promessas. Esse trabalho é um grande quebra-cabeças. Como disse meu filho Alzirinho na cruzada do Novo Mandamento no Lar, dia 15 de novembro de 90, me lembro? Disse, é papai, estava explicando o Apocalipse e o Evangelho para eles em casa, e disse, é papai, o mundo é um grande quebra-cabeças. que a gente tem que juntar com o Evangelho e o Apocalipse. Não é mesmo. Quando ele falou isso, ele tinha 10 anos. Olha até o dia de ser lembrado, hein, Osirim? Os gemidos entoam o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro de Deus. Vi como que um mar de vidro envolto em fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome. Qual é o número mesmo, hein? 666, é o número da imperfeição total. Que o número perfeito é o 7, o número divino, 8 também. 8, que está embaixo, duas bolinhas, uma em cima da outra. Está embaixo é igual ao que está em cima. Como dizia Hermes Trismegisto, o que está embaixo é igual ao que está em cima. Quer dizer, em termos, né? Que lá em cima a coisa é bem mais perfeita, mas tem a sua semelhança na terra. O oito deitado é o infinito, não é, professor Tácito? É o infinito, da matemática. E o 6 é o número incompleto. É o camarada que nadou, atravessou os oceanos das dores, dos pavores, das lutas. Quando estava quase chegando ao 7, quer dizer, a praia, resolveu afogar-se. Então, o número da imperfeição não adianta. Por isso que quando o irmão Zaru voltou à pátria espiritual, dizia aos legionários, tem que perseverar até o fim. Até ao fim temos que perseverar. Não adianta perseverar até 99,99999. Aí a frustração é até maior. 999 tem que chegar a 100. Ser fiel até a morte, eu te darei a coroa da vida. Versículo 10 do capítulo 2 do Apocalipse. Carta de Jesus à igreja em Esmirna. Ser fiel até a morte, eu te darei a coroa da vida. Eu já expliquei a vocês que a mediação do Cristo é sempre presente. Bem que agora já vivemos a época que essa mediação não é mais como antigamente, que nós temos que nos definir. Bem que Jesus nunca abandona ninguém. Diz, estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Mas é como a gente vai fazendo com as crianças à medida que crescem. Se tornam jovens e adultos. Vamos ir passando maiores responsabilidades. Que o pensamento da misericórdia divina está nessa passagem do livro de Jonas, o profeta que foi engolido por uma baleia. Dizem os estudiosos espirituais que não foi uma baleia, foi o porão de um navio onde ele foi preso. Foi um castigo de Deus, porque ele queria fugir da sua missão de pregar aos ninivitas. Nínive, cidade poderosa como Babilônia. Só que Nínive estava às margens do rio Tigres. E Babilônia à margem do rio Eufrates. E esses dois rios formam a Mesopotâmia. Meso quer dizer meio, em latim. Potâmia quer dizer rios, em grego. Mesopotâmia, a terra entre rios. Foi ali que a humanidade começou a florescer mais. Pelo menos a humanidade bíblica. Então, uma hora lá, o profeta perdeu a paciência e queria que Deus punisse violentamente a população de Nínive. Então, Deus, quer dizer, um espírito de luz que se manifestou ao profeta, Jonas, vendo que o Jonas entrou no desespero e queria capar todo mundo, ele falou, olha a mediunidade funcionando aqui, ó. Quem dizia assim? Só a verdade ficará de pé. Quem está com a verdade nada pode temer. Então o legionário tem que ter consciência disso. Só a verdade ficará de pé. Quem está com a verdade nada pode temer. Então o que é que diz o Espírito de Luz a Jonas? Ora, Jonas, e não hei de Terei compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais. E como eu disse, falei até com relação ao sexo. Quando estiverem com as suas mulheres, as mulheres estiverem com seus homens, saiba o seguinte, é melhor estar com Deus. Vocês não vão convidar Deus para a cama, isso é abuso. Mas vivam integrados no pensamento divino, senão vocês vão dizer, enfim, sós. E tem uma multidão assistindo o que vocês estão fazendo. Então o negócio não é nem ménage à trois, a moda, três. É vocês e uma multidão. Multidão invisível e muito incômoda, porque não são espíritos de luz. Por isso, ficam ali importunando como grandes gozadores inconvenientes. E eles não podem estar ali. Porque o sexo é de Deus. Os espíritos de luz olham de lá, vem o pessoal fazendo neném. Diz assim, é mesmo que estiver vendo o porquinho da Índia fazendo neném. A gente olha, isso é até bonitinho. São os porquinhos da Índia. Coelhinho fazendo neném. Então, mesmo quando eu estou brincando, eu estou falando sério. Porque a palavra que definiria o relacionamento sexual entre um casal que se deixa cercar por obsessores invisíveis, um casal que seja da pá virada, é impublicável. É isso que está acontecendo ali, eles não estão sabendo. Agora o pessoal, quando for para lá, vai pensar. Eles vão pensar em mim, agora eu vou ficar até com raiva. Mas eu estou ajudando vocês. Então é melhor estar com Deus. Porque aí os espíritos de luz, nossos anjos guardiães que são educados, saem do quarto, até cercam com fluidos para ninguém participar daquilo que ninguém tem nada a ver. Não é bom pregar assim, todo mundo entende? Eu estou pregando isso, eu estou lendo aqui, ó, o que um espírito de luz disse ao Jonas, estava desesperado com aquele povo ignorante. Como hei de punir mais de 120 mil homens e mulheres de Nínive? Uma cidade grande para aquele tempo. Que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda. E também muitos animais. E vejam, Nínive era a capital da Assíria. Uma das nações mais poderosas da antiguidade. Era a Babilônia de um lado, no rio Eufrates. Nínive, no rio Tigres. No entanto, Deus considerava aquela população ignorante. Era. Podiam ter cultura astrológica, que varia naquele tempo, astronômica, matemática, eles sabiam, geometria, sei lá, estavam andando ainda. Euclides já devia ter passado pela Terra, mas na Grécia. E, no entanto, eles não sabiam a diferença entre a mão esquerda e a direita. Um cientista que joga, faz uma bomba atômica, ele sabe a diferença moral entre a mão direita e a esquerda? Não sabe! Tem que se respeitar é a vida. A vida. A grande arte de Deus. Viver. Deus está presente. E já vem em nossos corações para sempre.